Alô, galera, eu vou cantar aí, você leva uma levada aí, eu canto aí, valeu? Qualquer coisa aí. Alô, aí. E aí? Galera, olha só, eu vou cantar. Se não parar, qual a música aí conhecida aí pra gente cantar? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é essa menina que... É isso aí. O que tá pegando aqui é que meu microfone, ele é condenser, tá dando muita microfonia, né? Então vou ter que botar o fone de ouvido. Como eu tô com uma certa dificuldade, já tá tarde, tem que dormir. É, pô, vou deixar isso pra outro dia. Valeu, galera. Você, o cara que escreveu aí que tem brasileiro aí, dá um ok aí. É isso aí, é por causa da microfonia que é o microfone condensador, ele é muito sensível. Então deixa aí pra amanhã aí. Quando é que vocês sempre entram aqui? Hein, Júnior? Quem tá tocando batera aí, pô? É, você tá com o quê aí, Júnior? Errei, o cara, pô, o cara faz mó bagunça mesmo. Porra, bota ritmo. Aí, eu tô com um ritmo aqui pronto aqui, é, teclado MMC, acho que é melhor do que esse cara aí tocando. Se for brasileiro, tiver me entender, sacanagem, meu irmão. Ah, o cara falou, Marco, you are inscrito. Pra caraca, mano.